Puxa, seja muito bem-vindo ao quinto programa em Fundamentos Bíblicos, em Hinos e Cânticos Cristãos Tradicionais. Hoje queremos ouvir Sossega, ó Alma. É um cântico escrito originalmente em alemão por Katharina Amália Dorothea von Schlegel, e a versão inglesa é de Jane Laurie Borthwick. E a tradução, isto é, em nossa língua, no português, e como normalmente é atribuído, então, porque é a letra que cantamos, Luiz Soares, o autor da nossa tradução em português, de Sossega, ó Alma. Uma curiosidade, ele foi escrito, a sua harmonia, a sua música, né, sobre o hino da Finlândia. Não importa qual seja o tema, qual seja a harmonia, muitos hinos que conhecemos são músicas clássicas nas quais foi acrescida a letra cristã. Ou seja, foi um compositor que fez simplesmente uma música com um instrumento e cantamos então sobre ela. Então é uma adaptação de alguma melodia já conhecida. Você vê muito disso. Caso você tenha a oportunidade de comprar um livro de hinos, por exemplo, Hinos e Cânticos, com a partitura, ele também traz informação dos autores e das melodias, mais do que aqueles que são só as letras. Bom, vamos ouvir da minha parte este hino, este cântico, melhor dizendo, aproveitando que aprendemos no nosso último programa a diferença entre hinos e cânticos, vamos ouvir então. Sossega, alma, Cristo está contigo, paciente leva a cruz de angústia ou dor. Confia tudo ao teu celeste amigo, teu imutável, teu fiel Senhor. Sossega, alma, amigo sem igual, te levará segura até o final. Sossega, alma, quem guiou-te outrora, também do teu futuro cuidará. Confia, Cristo, que é mistério agora, pois tudo, enfim, bem claro ficará. Sossega, alma, sua voz sem par, ainda calma o tormentoso mar. Sossega, alma, vem chegando o dia em que há de vir buscar-te o teu Senhor. Jamais tristeza ou dor ou agonia te afligirão no céu de luz e amor. Sossega, alma, enfim, no eterno lar, teu pranto em gozo vai se transformar. A cruz a que se refere Cristo, quando se refere a que nós tomemos essa cruz, não é o que muitos pensam, simplesmente um sofrimento qualquer. Nós nos mortificamos, a cruz é um símbolo da morte. Cristo morreu numa cruz, a cruz era um método comum de morte de criminosos na antiguidade. E Cristo foi contado entre os transgressores, entre os criminosos, e morreu sobre uma cruz. E lá em Lucas, capítulo 14, no verso 27, é onde ele nos diz: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz para seguir a Cristo é negar-se a si mesmo. Inclusive, negar-se a si mesmo é algo que Jesus diz em outras passagens antes de falar para tomar a cruz. É morrer para si e viver para Cristo. Isso nos traz muitas agonias, muito sofrimento. Engana-se quem pensa que a vida cristã é tranquila e serena em todas as circunstâncias. Não. Garante a paz interior, a paz com Deus, a vida eterna e que nos dá a esperança pela qual vivemos. Porém, basta ver a vida de qualquer apóstolo. São martirizados. Estevão, lá no livro de Atos, capítulo 7, início do 8. Ele foi um discípulo abençoado do Senhor Jesus, mas morreu apedrejado por pessoas que não queriam ouvir da voz de Deus. E outros que morreram. Em Isaías também comenta-se do sofrimento do profeta que se julgava impuro de lábios. Até eu poderia ler isso. Está em Isaías, capítulo 6, em que ele diz no quanto ele não era merecedor de nada e quanto ele sofria pelo chamado de Deus antes mesmo de aceitá-lo. Isaías, capítulo 6, o versículo 3. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Tudo isso era Isaías vendo a visão de serafins. E ele, no versículo 5, então diz: Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado. Bom, Isaías não foi ouvido, como os profetas não eram ouvidos. E eu poderíamos ler Hebreus capítulo 11, que trata de tantos, faz uma lista: Sansão, Moisés, Jacó, tantos heróis da fé. E deles, depois disso, todos eles morreram sem alcançar as promessas. Já pensou? Servos de Deus, fiéis, ditos nas Escrituras Sagradas como abençoados e fiéis servos, mas morreram sem alcançar as promessas. Isso não é sofrimento suficiente? É muito sofrimento. O cântico nos diz: sossega a alma, paciente leva a cruz de angústia ou dor, confia tudo ao teu celeste amigo. Deus não era amigo dos profetas, os profetas não viam Deus como um amigo. Era sim, em todos os sentidos, um amigo, mas a grande revelação foi quando Jesus disse: Já não vos chamarei servos, mas vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho contado. Jesus dizendo aos seus discípulos. Esse hino nos fala então para termos paciência na cruz, na morte que suportamos por estarmos com Cristo. Você já sentiu o vitupério das outras pessoas por estar com Cristo? Já sentiu a mão de Satanás sobre você? Porque ele quer destruir os intentos de Deus na sua vida? Quase não se ouvia falar dos ataques de Satanás e de diabos, dos demônios, no Antigo Testamento. Nos Evangelhos lemos diversas manifestações. Porque era chegada a hora, a manifestação do Filho de Deus trouxe à tona toda a atividade espiritual das trevas que já estavam no mundo, mas estavam tranquilas, porque o mundo seguia o curso do mundo e o curso do príncipe das potestades do ar, que é Satanás. Então, o diabo estava tranquilo até a vinda de Jesus. E agora, cada um que é de Jesus pode ser tocado. Não devemos nos ocupar com isso, mas sabemos. Não devemos ficar abismados, ficar falando dessas coisas, porque não provoca edificação nenhuma e tudo é permitido por Deus. Mas, como diz lá em 2 Coríntios, não ignoramos os ardis de Satanás. Ou seja, sabemos quais são e sabemos quem é o refúgio contra isso. Sossega a alma, quem guiou-te outrora, também no teu futuro cuidará. Confia a Cristo, que é mistério agora, pois tudo enfim bem claro ficará. Ele está nos guiando aqui, e ele tem algo melhor para nós. Vamos ler em João capítulo 14, os versos 1, 2 e 3. Até tem um corinho que fala: Sei que Cristo voltará, pois na Bíblia escrito está. João 14, 1, 2, 3. Lê depois e sabereis. Sei que ele volta, sei que ele volta, sei que ele volta, na Bíblia escrito está. João 14, 1, 2, 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E em 1 João capítulo 3, versículo 2, nós sabemos que conheceremos todas as coisas. Tudo, enfim, ficará muito claro. Essa é uma das passagens nas quais lemos sobre isso. 1 João 3, 2, não é o Evangelho, é a primeira carta de João, lá mais no final da Bíblia. No capítulo 3, verso 2, que diz, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Temos aprendido então um pouco de fundamentos bíblicos, até mesmo nesse cântico que é principalmente exortador, encorajador e animador, mas que tem um fundamento bíblico muito forte, de que tudo estará muito claro, de que toda alegria se transformará em algo muito mais abundante e toda tristeza sumirá. A nova cidade em que habitaremos com Cristo nos céus, você pode ler isso lá em Apocalipse, o final, capítulos 20 e 21, sobre a nova cidade com ruas de ouro. São bênçãos prometidas na palavra e que farão com que cantemos esse hino e tenhamos vontade de memorizar essas alguma coisa dele com muito mais razão, com muito mais propriedade. Isso que eu canto. É verdade. Vamos ouvir então uma gravação e já me despeço por aqui. Depois de ouvirmos, encerramos. Obrigado pela companhia e mais um Fundamentos.